pra viver, mas ela ordena que não. Quando o corpo cai no chão, se abre a terra, ele come como uma boca com fome, mordendo a massa de um pão. E a morte anda no mundo espalhando ansiedade, angústia, medo, saudade, sem propaganda ou esparro. Sua goela tem pigarro, sua voz é muito rouca, sua simpatia é pouca e o seu semblante é bizarro. E a vida é como um cigarro que o tempo amassa e machuca, e a morte fuma, bituca e apaga a brasa no barro. E a morte anda no mundo na forma de um esqueleto, montando um cavalo preto, pulando o ser que cancela. Bota a cara na janela, entra sem ter permissão, fazendo a subtração dos nomes da lista dela. Com a risada amarela, é uma atriz enxerida, com presença garantida no fim de toda a novela. Pra ganhar tranquilidade, deixando a humanidade matando no meu.